contra Fluminense. O arrasador está aqui. Sente a porrada. O Flamengo tá feliz que hoje ganhou uma. Quem é do Flamengo, dá um grito aí! A galera do Flamengo joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Quero ver você! Luciano Digui! A Tainara parte, todo mundo no circuito! Bichão de Então, fogo no barquinho, fogo no barquinho, fogo no barquinho, então, fogo no barquinho. Pegando todo, pegando todo! O pai pega fogo, o pai pega fogo, o pai pega fogo, o pai pega fogo! Quero ouvir você! Agora deixa eu perguntar o seguinte. Me falaram que hoje aqui tem mais flamenguista, é verdade? Mas eu vou começar pelos palmeirenses. Quem é do Palmeiras, dá um grito aí. Quem é corintiano, dá um grito aí. Tem algum São Paulino hoje aqui? E quem é do Mengão? Cadê a galera do Remo? Do meu pai Sandu, joga pra direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, vai! Porque você me trata assim? Gordinho, chegou agora de volta! Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga! Vai pra puta que pariu, nunca mais me liga! Você já, já, já, já, vai pra puta que pariu! Hey! Nunca mais me liga, vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Bota pra tocar! Olha o seu pisinho de bode da Epiranha. Dá um troço. Que tá na piroca na minha rã e eu detroço. Que tá na piroca na minha rã e eu detroço. Não venha no seu santo. O gordo, o gordo! A 47 é o corte do homem. E o brasileiro arruja a essência. Antes de vir com a base, tu fica de canto. Marca 2 minutos, olha tu para e pensa. Cara no beco pra tu ter estresse. Piranha desce, piranha. O divulgador oficial, o Fabrício Moga. Piranha desce, tu sabe que é nóis. O DJ é foda, ele não amarela. O duro que é foda, ele não amarela. Piranha até pra morrer. Em nome de Barbeiro Oficial, o Rio do Promoter. GDR, para pra cima, o gordinho tá na. 47 é o corte do homem, que é o corte. Fabrício Moda! Especial de Tijuca. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo. 3, 2, 1! Sobe, desce, sobe, desce. E bota a mãozinha pra cima e dá ali na palma da mão. E joga lá pra cima. Joga, joga, joga. Vai. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Isso é Fluminense que tá na área, bebê. Eu passo mal, naquele pique eu passo mal. O rock do gordinho. Eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Bota na pressão, vai. E joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. E joga lá pra cima, joga, joga, já, já. Fabrício Monta, ele primeira dama e sua sogra também tá na área, velho. Quando ele vai só, ela vai vigiar, né, meu? É verdade. você de mim não sai. Eu peço que não me maltrate mais. É o gordinho top DJ André que tá tocando, porra. Eu juro, até tentei, mas faz hora extra esse meu amor. Isso aqui já é um DGDR, meu irmão. Eu juro, eu tentei. Eu vou fazer o seguinte: eu vou baixar bem alto pra vocês cantar bem alto também. Quero ouvir. Será? Vamos ver. Tô em mãe do Rio. Eu peço que não me maltrate mais, pois corro perigo de gostar. E o teu coração. Eu juro, eu tentei. E vira a volta, hein? O Jefferson de primeira deu pela baila. A primeira da Mofonesa vai se inventar no setor também. Meu coração quer mais. E ele, Fabrício? Ele sofre, sofre. E pede bis. Chama por você. Meu coração quer mais. Ele sofre, sofre. E pede bis. Chama por você. Vai, gordinho, bota pra tu. Depois que senta ela passa, depois que... Alô, Mariana! Essa sua saudade é safada. Depois que senta ela passa, e depois que senta ela passa. Fabrício, só retornou. Bota pra tocar! Stories sorrindo, stories bebendo, stories dançando. Alô, Ricardo, me chora. Fala, meu parceiro Gabriel! O Homem-Aranha, irmão do Ronildo, tá na área! Bota pra tocar, gordinho, vai! AK-47 é o forte do homem. E detalhe, André! Brasileiro, hoje é a porra do Fabrício pra primeira dama. Eita, Fabrício! Piranha! Pedro Henrique hoje dá só na moda! É o homem dos cortes aí, bora, Pedro! Alô, FM! Hoje é só uma, hoje vai, vai, vai. Do caqueado, vai. Mais uma vez, vai. Bota pra moer. Ai, meu Deus, eu tô passando mal, tô me tremendo. E o gordinho vai no passinho do tararão. Piloto de fuga. Estourado, estourado. Agora a nova RA é dentro da minha casa. Hoje tem revoada, só a selecionada. Agora a nova RA é dentro da minha casa. O que fizeram do corpo, hein, meu irmão? Revoada, revoada. Tá botando meu corpo, fudeu. Me dá carvalhinha. Tá botando meu corpo, fudeu. Me dá carvalhinha. Eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Alô, galera, GDP Pantera! Uma bala que bate a onda, botei uma bala boa. Uma bala que bate a onda, baba. Diretor, bate a onda, e o Gabriel falou desse jeito. Se for magrinho, eu me amarro no pique que eu faço mal. Naquele pique eu faço mal. Sobe e desce, sobe e desce, oh, sobe e desce, desce, sobe, sobe, vai, oh, sobe e desce, sobe e desce, oh, sobe e desce. Vai, gordinho, vai, vai, vai, vai. E bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. E joga joga, joga, joga, vai, vai. Chifre, porra. Deixa tudo no escuro. Alô, produção! Corre de graça! Quem veio solteiro pra festa, dá um grito aí pra mim. Quem veio arrumar, a fim de arrumar um boy, dá um grito aí. Quem veio pra festa a fim de arrumar um namorado ou uma namorada, dá um grito aí. Agora quem confia no papai do céu, dá um grito. E joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, vai. O gordinho tá na área. A frente tá lançada, vou fazer o desafio. A frente tá lançada, vou fazer o desafio. Uma hipnotizada. Júnior Bebê! Bota pra tocar, gordinho, vai! Joga o bracinho pra cima, vai, vai, vai! Vai, vai, vai. Chegou! Eu fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar. O gordinho diferente. O rock do gordinho. DJ Josué. Marquinhos, divulgador oficial da gente. Alô, Fabrício Madre Divulgações, valeu, mano. Tael, 360, Matheus, Ola do Didi 3, valeu. Galera de Oral do Pará, obrigado pelo carinho, viu, galera? Tamo junto, abraço, valeu. Bota pra tocar, gordinho, vai. Deixa eu me apresentar, eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que todo lugar onde o céu molha o chão, céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco. Eu me amarro no pique, eu passo mal. E aí, Topé? Dia 6 é o aniversário do meu grande parceiro Dery. Lá no Anisba vai ser pressão, Dery. Já confirmando aí. Quem vai tocar o DJ Jefferson consagrado, bora, gordinho. Vai ser bagulho doido, mano. Vamos lá, vamos lá. Hoje eu quero caqueado, hoje eu quero caqueado. Já tem 100 pacotes, hein, Dery? Eita, porra. Vai socando, vai socando, vai socando. Bora, Fabrício, bota na pressão. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Fabrício, leva a vibe do consagrado lá e o rock do gordinho pra tu ver que vai ser onda lá. Vai botar fogo lá no conte. Mulher maluca, faz a dança da mulher maluca. Faz a dança da mulher maluca. Fabrício, dança da mulher maluca. Será que a mulher maluca? Maluca, faz a dança da mulher maluca. Faz a dança da mulher maluca. Faz a dança da mulher maluca. Faz a dança da mulher maluca. Fabrício, bota. Faz a dança da mulher maluca. Faz a dança da mulher maluca. Vou tocar a música nova da Manu Batidão GDR. A música nova da Manu. Escuta aí, escuta aí, escuta aí, ó. Isso aqui é GDR, dá valor. Olha a maridade, também obrigado pra todo mundo. Não existe nada em nosso caminho. Como é que é? Apenas dois corações e um desejo. Isso aqui é novo, hein? Segundo por segundo. Alô, Bichinha. Se você viram horas, não liga pra quem espera. Um abraço. O Matheus, Lucas, Marquinho e a Gilmara tá aqui do meio. Vamos nos aplaudir, mas sentir, não dá pra viver. Já, Flávio. Tenho que falar, eu amo você. Ei, gordinho. E aqui, como vou esquecer as noites de amor que eu vivi com você. Lá vem isso, Mota! E essa música aqui, gordinho, é sucesso da banda R15, né, filho? Vai! Falando R15, em janeiro vai ter banda R15 por aqui, meu irmão, o bagulho vai ser doido! Falei contigo e eu assumo, tu foi embora e eu entendo, mas ficou... O amigo Dola, o Matheus, tá o 360 lá no 33. Eu preciso ouvir. Em dezembro eu tô chegando lá no 33 com a Águia Furiosa, viu? A galera vai estar marcando presença lá, né? E não foi dessa que acabou. Junto com o Haroldo Reis. Todos falam de ti. O quê? E como eu fui um bobo, te perdi por tão pouco. G10, isso aqui é bom, vamos lá. Já não sei mais onde tu está. GDR hoje. Hoje tem Central da Gold Sport em Aurora, meu irmão. O melhor posto da cidade, bagulho lá é doido. Preciso de ti. Só fim de levar o Fabrício lá, mas ele não vai. Essa saudade, saudade, amor. Hoje ele vai pegar, sei lá, o cavalo dele hoje, né? Ele só vai se a sogra dele for hoje. Bora, Fabrício! Fabrício! Alô, Pedro Henrique! Estou com receio que me fales. Tens outro. Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela tá na zona sul, eu sou criado gordo. Ela fala que me ama, mas não me engana. Toma, gordinho! Manda pro buraco, não se apaixona. Mas se for essa bicha, pode fuder comigo. Tô com fuder contigo. Deus não te periga, ela gosta de mim. Fabrício, que é tudo ao vivo, paió! Se é dúvida, de... entrar no carro do curioso, ué. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. That's how you all became the prince of a town. Vai, gostinho! Vem comer, volta pra você. Vem comer, volta pra você. Bora, pô! Bonita, gordinho! Sinto saudades da gente não viver. Não chora, Dery. Eu só queria uma chance. Pelo amor de Deus, viu, banquinho? De provar que eu vou te falar. Obrigado, meus amigos de lá de Hora do Quará. Obrigado, viu, galera? Seja só por um... Eu só queria me lembrar o nome dele, eu não lembro mais. O cara que levou o DJ André lá em Aró do Pará, meu irmão, no Cocobongo. Eu só queria me lembrar o nome dele. E tá chegando o aniversário do Gordinho em janeiro, né, André? Vai ser pressão aí. Aguarde aí as atrações. Será que o consagrado vai? Já confirmado aí, já tá o consagrado André. E muita coisa boa. E no aniversário do André vai ter o lobisomem do Passinho, meu irmão. Daquele clima, Fabrício. Daquele jeito. Bora fazer melhor. Não quero mais nada. O teu carinho é tudo que... Olha aí no Réveillon, tô sabendo que o Mineiro vai estar lá no Igarapé Sul de Irituia, né? Festa de tradição, viu, gente? Pra mais de 5 mil pessoas. E essa aparelhagem vai estar representando nossa cidade pela primeira vez. Eita, vai ser pressão, viu? Nossa, se eu não fosse tocar no cavalo, eu ia lá. O detalhe consagrado lá vai ser dia 30, quinta-feira. E na sexta, 31. Até porque dia 1 nós vamos estar aqui pelo hangar. Tenho certeza, amor, foi feito. Ó, o maior show de fogo da região, né, diretor? Na certeza que eu fui feito pra ti. Não vá duvidar. Ninguém duvida. O Johnny Mendes. Eli Carvalho tá aqui com a gente. A sogra do Fabrício Mota. É certeza que eu fui feito pra ti. A minha princesa, você foi feita pra mim. Não vá duvidar. Aluno divulgador! Amor, a bora fazer o seguinte. Bora puxar. Assim. Dia e noite, eu não paro de pensar. Ego, agora pegou pesado. Aquele beijo que nos demos ao luar. Um abraço aí, o Luciano, o Pati, o Didi, a Tainara, rapaziada lá da Baixada. A área 2 tá aí com a gente. Encheu meu coração. Tudo em mim mudou. Vou te encontrar, vou te escolher. Fui mim. Já, já, Flávio. Tô carente desse amor. Eu, você, você e eu. Já me entreguei. O sagrado é a primeira dama, a Pamela Paiva. Tudo me faz lembrar você. É tão ruim essa vontade de te ter. Tento fugir e resistir, mas... Alô, Gerlânia! Tá no setor também! Você ainda está em mim. Não me peça pra não chorar. Tu é doido, Mota? Você disse que era pra sempre. Pra cima! Hoje é o top... O Gordinho. E ele? O consagrado. Ou de repente. O rock do Gordinho. Não me pede. Agora quem confia em Deus vai jogar a mãozinha pra cima. Não sei como. Quem confia no Papai do Céu, canta! Tudo acabou. Novo. Bora, GDR! Se segura, gordinho! Glamurosa, rainha do funk, poderosa. O quê? Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima! Glamurosa, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante nos envolve, nos fascina. O sagrado do salão. É desse jeito aqui, filhão. Tá gostoso e quebrando até o chão. Se quiser falar de amor, fale com o Marquinho. Vou te lambuzar, te encher de carinho em matéria. Fala, Xerlande, traz meu copo aí, Gelândia. Pense bem, vou fazer tu vibrar no meu estilo. Alô, Derek! E a Gati tá doida, vou te... A galera do 40, Maria, Maria. Te deixa muito louco. Os irmãos Ronildo e Homem-Aranha, babado. Filho, seu popozão, remexe gostoso e vai descendo até o chão. Namorosa. Olha o Lucas! Baby. Tá bonito. Eu quero ver todo mundo com a mãozinha pra cima! Quero ver! Jogamos pro ar, jogamos pro ar. E joga pra esquerda, e joga pra direita, direito. Joga pra esquerda, joga pra direita, joga pra direita. É tudo ao vivo. Quem confia em Deus aí, joga a mãozinha pra cima aí. Agora, joga pra direita. Joga pra esquerda. Joga pra direita. Joga pra esquerda! Todo mundo! Joga um pro alto, joga, joga! Família aí, pé Brasil! Joga um pro alto, joga, joga! Joga! Alô, dá um 360! Eu sou o MC Rodolfinho. Diretor, dessa vez não tô sozinho. Bota pra filmar! E com meu mano DJ Nino. Pra todos vida louca. Essa aqui a galera vai cantar, meu irmão. Tu quer ver? Quem sabe canta! Bolso esquerdo só tem peixe. Vocês. E direito tá cheio de onça. Ai, meu Deus. O bagulho tá doido, top. Quero ver a galera cantar mais alto, quero ver! De carrão, de moto, olha o bagulho de empresa. Bem alto! Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora, só pra andar de navona. Ô, coisa boa. Vida paz, gatona, deixa elas malucona. Camarote, área VIP. Traz meu copo, Gerlânia. Mostrar. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. Vida louca. Vou tomar cerveja, então. Vim Final de semana, só aventura. Fluxo também, eu se tem malada, casa lotada. Se prepara que hoje tem. Bota as duas mãos no bundão. Bate, faz a posição, vai. Joga o cabelo. Agora GDR! Que tu tá na intenção, joga o cabelo pro cara. Que tu tá na bora, diretor. Intenção. Faz o seguinte, ó. Vai! Cai devagarinho até embaixo. Vai até embaixo. Olha a revoada do Fluminense! Até embaixo. Até embaixo! Cai devagarinho até embaixo. Vai até embaixo. Vai, gordinho! Vai! Eu resolvi sacar do iPhone pra ver o que ela tá fazendo. Postou uma foto no feed e diz que hoje tá podendo. Consagrado! Já sei da tua fama, tu quer enganar bandido. Quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Agora é pros amigos, amigo, amigo. Contigo, meu DJ! É eu, você, você! Amigo, vai, vai, vai! Vai, gostinho! Tá de boa, sai do chão! Tá registrado, ela já vai na noite. Revoada, revoada, revoada. Tá de boa, já tá registrado, ela já vai na noite. Aqui o bagulho é doido, Fabrício Mota! Tá de boa, já tá registrado, ela já vai. Agora quero ver vocês! Vocês! Lá no camarote eu tô bebendo só o uísque. Agora! Agora! Eu tô bebendo só o uísque. Quero ver! Esquece a maquininha, hoje eu pago com o pico. Esquece a maquininha, hoje eu pago com o pico. Hoje o Fabrício só paga no Cupix, velho. Olha o Jujuba! O Jujuba do ALB tá aqui do lado, viu, Topê? Pô. Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock. Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock. Tá bonito, meu diretor! Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock. Do jeito que mãe do Rio gosta! Joga pro alto e dá um gol. Bora, meu top! É o som do Ultra, o top e o Jefferson! Balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança, Glock, balança, balança. Ô moça, te colocar bem devagarinho. Garota, bate a bunda forte no zaguinho. Ô moça, te colocar bem devagarinho. O Jujuba tá solteiro hoje, tô sabendo. Tome uma e meia, duas horas, ela sobe a rua da mira. Bota a mãozinha lá pra cima, já! Com a tropa do robô, com a tropa do robô, com a tropa do robô, com a tropa do robô. Embaixo, Jalando, vai! Tu veio porque quis, ninguém te forçou. Tu veio porque quis, Fabrício, ninguém te forçou. Tu tá na treta de abate, o quê? Da tropa do robô, da tropa do robô, da tropa do robô, da tropa do robô, da tropa do robô. Tanto sento, sento, tanto sento, sento, tanto sento, sento, tanto sento. Eu quero ver quem sabe vai cantar essa música aqui, ó. Foda é que você de mim não sai. Vocês. Vamos ver. Quem tá feliz aí, vai! Eu peço que não me maltrate mais. Pois ai meu Deus, eu tô passando mal. Tô me tremendo todo com passinho, com passinho. Bota pra tocar gorzinho, vai, vai, vai, vai. Eu gosto muito disso, isso é muito legal. Treme o Leandro no passinho do tarararau, tarararau, tarararau, tarararau, tarararau, tarararau, tarararau, tarararau, tarararau, tarararau, tarararau, tarararau, tarararau, vai, vai, vai. Joga a mãozinha pra cima. Joga, joga, joga. Tô trajado com meu peito, o pato tá estampado. Tô de alto, desabilitado, piloto de fuga, estourado. E Leandro? Agora nova RA é dentro da minha casa. Hoje tem revoada, só a selecionada. Agora nova RA é dentro da minha casa. Hoje tem revoada. E aí, GDR? Tá botando meu Meu amigo Adalto do Piri, alô Adalto! Rita Carvalhinha, eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Fabrício, bota de bugações, vai! Cheguei, cheguei. Quem tá feliz da vida, dá um grito! Chega, filho. Ei, ei, ei, ei. Calma aí, calma aí. Calma aí. Bota pra filmar aí, filho. Bota pra filmar. Galera, é o seguinte. Quero ver vocês cantar bem alto. Um, dois, três. O foda é que você de mim não sai. Alô, mano, alô, mano. chama no batidão. Alô, Fabrício Mota. Mas faz hora extra, esse meu amor. Eu juro, até te evitei. Mas quem não tem, em cima eu sei. Quem é Homem-Aranha? Meu coração quer mais. Ele sofre, sofre. Fabrício, meu copo tá aí, tá? Chama por você. Traz ele. Sogra do moto, hein? É só botada nas cachorras, botada nas sapatinhas. É só nas putarias. É só botada nas cachorras, botada nas sapatinhas. É só nas putarias. É só botada nas cachorras, botada nas sapatinhas. É só nas putarias. É só botada nas cachorras, botada nas sapatinhas. É só nas putas. E aí, meu amigo Edson? Edson! Eu sou da putaria. Cachorra botada nas sapatinhas, só nas putarias. Ilha só botada nas cachorra, botada nas sapatinhas, só nas putarias. Ilha só botada nas cachorra, botada nas sapatinhas, só nas putarias. Ilha só botada nas cachorra. Alô, GDR! Giovanni Cifreio, lado 28, valeu! Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Diretor, sobe, sobe, sobe. Eu vim perguntar o seguinte, seguinte. Quem confia em Deus, dá um grito! Quem confia no Papai do Céu, dá um grito! Agora quem veio feliz pra festa hoje, bota a mãozinha pra cima aí. Quem se garante até sexta manhã? Eu vou botar pra filmar e eu quero ouvir vocês cantar bem alto. Um, vai, vai! Nem o sol. É doido, meu irmão. Edson, da PDC de Mãe do Rio. Valeu! E joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, fogo no parquinho, gostinho. Então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, alô alôzinho, então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, então fogo no bar, e aí alô, hoje à noite canta. Canta. Eu percebo o porquê elas querem é te ver. Super! Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja. Obrigado, Enio. O Carlinho de Cachoeirão. Valeu, galera. Valeu. Realmente eu oro. Jefferson, consagrado o nome dele. Adeus. Fabrício Mota. Ele é primeira dama, é sua sogra também, tá na área, valeu. E a GDR. Vanessa, primeira dama. Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Serás o nosso casamento. O quanto eu vou me dedicar. David Super. Vem pro rock do Gordinho.